Desde pequeno que vivemos em um clima tenso, onde um tiro vale mais do que agir com o bom senso. Espaço limitado, demarcado pra se respeitar. Quem não respeitou, ultrapassou, não pode mais pois voltar. Pois é, assim é o sistema, quem vacila só se queima. Então não seja mais um que vai querer o tira teima. Acostumados com a violência até os ossos, sobreviventes até hoje, graças aos nossos esforços. Posso falar porque vejo tudo de perto, sem ser dono da verdade, sem ser o mais esperto. Mas confesso que o medo é companheiro constante da polícia maliciosa que nos empurra o flagrante. E nesse instante usa a cabeça da maneira certa. Não quero ser mais um que morreu com um tiro na testa. Pois quem chega com sugesta nunca vai ser bem chegado. Então chegue na manhã, pois o campo é minado. Avisamos pra quem chega, escuta esse recado. Respeite e você vai ser sempre bem chegado. Mas se preferir fazer ao contrário, segure sua onda, pois o campo é minado. Avisamos pra quem chega, escuta esse recado. Respeite e você vai ser sempre bem chegado. Mas se preferir fazer ao contrário, segure sua onda, pois o campo é minado. O campo é minado, pisou errado, explodiu. O aviso foi dado, você não ouviu? Sentiu o efeito da sua própria teimosia. Hoje não dorme sossegado, com medo da covardia. Presentia, o medo é toda hora, todo instante. Se pisou na bola aqui, vai pagar logo adiante. Essa não é a minha lei, nem tampouco é a sua. Não é do Código Penal, essa é a lei da rua. Então, pinota, pinota, pinota, pinota, irmão. A gente só dá um toque, você segue ou não. Por isso lembre sempre do que sua mãe dizia. Se conselho fosse bom, a gente não dava bem dia. Mas hoje em dia, um bom conselho é desprezado. Muitos não têm mãe, e o pai vive sempre afastado. Se desligado, malandro, esperto, cabeça feita. Um cabuloso na sua área, que nem criança respeita. E se sujeita a qualquer tipo de parada errada. Não importa se é na minha, é na sua butada. De respeitar a casa alheia, é o que lhe satisfaz. E acha graça em tudo aquilo que pensa e faz. Mas tá sendo observado pra quem tá de fora, que mais cedo ou mais tarde vai querer ir a forra. Aí já era mais um que não escutou o recado. De respeito pegou em merda num campo minado. Avisamos pra quem chega, escuta esse recado. Respeite e você vai ser sempre bem chegado. Mas se preferir fazer ao contrário, segure sua onda, pois o campo é minado. Avisamos pra quem chega, escuta esse recado. Respeite e você vai ser sempre bem chegado. Mas se preferir fazer ao contrário, segure sua onda, pois o campo é minado.